Tenente de Decolagem Azul 4209, Pistão 0. Estabilizando o localizador, 6224. Funcionando 6224, chama 2186, toma um pouso. 286, entrega a boca. Tá. Torre, boa noite, chama 6224, a 6 milhas de externo, fui aliás. Gente, chama passando Simbra. Passando Simbra, vai informar. Azul 4209, decolou 59, chama o controle, boa noite. Uno, 135, boa noite, Azul 4809. Temos lhe responder em 1 no 8 decimal 6. Pode retornar aquela frequência, por gentileza. Ok, obrigado. Azul 4209, contato radar, voa para o nível 380, autorizado a pro de Leda. 380 na Brad de Leda, Azul 4809. Prossiga na escuta. Autorizado para Recife, nível de voo 330, via Taperuísque 58. A saída pouca, transição Caju. Controle 119.35, torre 118.6, transponda 5402. Certo, está bom, muito obrigado. 119.35, torre 118.6, transponda 542, está 6305. Correto, chame pronto para acionar. Chamará. Oceaner 6224, cheque trem. Baixar travado, senhor. Vai passar externo agora. Gente, autorizado pouso, 190 graus, 089. Autorizado, 6224. 3605, pushback, acionamento no 7. Autorizado, chama para o táxi. Chamar na próxima táxi, 3605. Xaner 6224 no solo 04, libera a direita, solo é, livre táxi via Delta Alpha, Juliette, posição 01 no Pat 1. Via Delta Alpha, Juliette, 016224. Aliás, o Whisky Seatango. Whisky Seatango, chama 2 Salvador, frequência 118, décimo 6, tempo posto. 18-6, boa noite. O 4209, chame Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 251, alterna 3315. 25. 325, grato, boa noite. Boa noite. Vamos. Autorizado pouso na 10, 120 graus, 089. Foi isso que você arratava. Tiago, autoriza o pouso na 17, senhor? Autorizo sim. Chame na final e chame pro cancelamento. Gente, senhor. 3305 para o táxi, 43 a bordo, alterna Natal com 520. Autorizado táxi, ponto de espera 10, tá? 3305. Livre táxi até o ponto de espera da 10, 3305. Ô, Pisa. Oi. Vovô. Falou, velhinho, abraço. Vai ficar aí? Não, ainda vou para Aracaju. Falou, bom voo pra vocês. Valeu. Controle Salvador, boa noite, da 3178, vai atingir o 50 para prosseguir na distribuição. Alfa. Olá, Titan 3178, identifique e vem na Prod Duna, desça para 2000 pés ou 9094. É, 9094, Prod Duna, 3178. Já, instrumentos, o esquerda. Nativo, cancela no momento, prossegue para a base da 17, senhor. Prossiga em condições visuais para pouso da 17, chame na final, vento no 20 graus, 08 nós. Ajuste de altímetro 1094. Ciente, o Itseatão. Whisky Serra Tango, final 17, baixado e travado. Autorizado pouso 17, 190 grau, 09 nós, Papa Tango, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango. Patango Whisky Serra Tango no solo 1-1, autorizado 180 graus e backtrack, confirme o local de estacionamento. Parte 5, Whisky Serra Tango. Livre táxi até o parte 5. Whisky Serra Tango. Torre 3305, ponto, espera 10 pronto. Autorizado decolar, 190 graus, 09 nós. A linha decola o 3305. Tiana 3375. Controle 3178, vai fazer um leve desvio aqui à direita, aproximadamente 2 milhas, apenas para desviar de um acúmulo um pouco maior. Lança a prova. Essa leve desvio, TAM 3178, está autorizado a final de ILS. Ok, autorizado ILS, TAM 3178. Boa noite, TAM 3305, contato radar, vou para o 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3305. 96224, prossiga. Boa noite novamente, senhor. Para a formação Bravo, para coordenar Aracaju. Poxa, né, 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golfo 677, saída Puca, transição Caju. Controle 199.35, transponda 5407. Eu chamo agora a torre 18.6, tem um bom pouso. Obrigado, torre 18.6, Campo Vista, Santos, zona 78. Responda para o Ocean, 6.2. Correto, chamo pronto para acionamento. Torre Salvador, boa noite, Santos, 3.1.78. Está estabilizado no LOC, deu na 0.3 milhas de Simbra, Campo Vista. Avistado, autorizado pouso, 120 grau 079, tá 3178. Livre pouso da 10, tá 3178. Charles 24, libere a direita via Echo Fox, após Alfa, Juliette, Pati 1, na posição 1-3. Afirmativo, está liberando a direita agora via Fox, Alfa, Juliette, remoto 13, 1-3, está 3-1 na 7-8. Boa noite, bom trabalho, obrigado. Objeto 5796, boa noite, identifique. Vou ir na Prodiduna, desça para 2000 pés, ajuste 9094.